vigia. Frente a frente, eu e você, paga pra ver, aposta que não vou me render. Não adianta vir me assombrar, me atormentar, buzinando na minha mente, dizendo que vou fracassar. Pode esperar de pé, porque você não vai cansar. Quero só ver quando a meta eu completar, a sua cara indo pro chão, invejando a minha glória que eu conquistei com dedicação. Jamais você capacho o seu, vou fazer dar certo, bato no peito, sou mais eu. Porque a lei de Murphy é complicado, se eu seguir a sua, é fato, vai dar errado. Pois é isso que você quer, mas não vai conseguir tirar minha fé do que eu penso, do que eu quero. Eu sei, eu tô ciente, não adianta com pedra na frente. O limite é o chão, só dependo de mim. Se eu caio, eu me levanto, e sempre foi assim. Não adianta vir dizer que não vai dar, enquanto eu viver, com Deus eu vou estar. O limite é o chão, só dependo de mim. Se eu caio, eu me levanto, e sempre foi assim. Não adianta vir dizer que não vai dar. Sai daqui, negativismo, não vem me atrasar. Se eu tenho um ideal, você não vai conseguir. Se eu vou fazer um som, tá zoado isso aí. Se eu for falar de Cristo, isso aí não é pra você. Venha comigo que terá fama e poder. Pode ficar com tudo aí, muito obrigado. Não adianta vir com seu papo furado, dizendo coisas, mas na sua lábia não caio. Em nome do Senhor, vai tá amarrado. Se conforma e me deixe em paz. Eu tenho uma missão e você sabe que não vai ficar pra trás. Sei que você joga sujo de todas as maneiras. Com a palavra eu supero suas barreiras. Então vai, marrudão, ou não, você não é o cara. Esse seu objetivo aí não vai dar em nada. Já tô até vendo rola que você vai tomar. Melhor você ficar na rua, no seu canto se roubar. O limite é o chão, só dependo de mim. Se eu caio, eu me levanto, e sempre foi assim. Não adianta vir dizer que não vai dar. Enquanto eu viver, com Deus eu vou estar. O limite é o chão, só dependo. Dependo de mim, se eu caio, eu me levanto, e sempre foi assim. Não adianta vir dizer que não vai dar. Sai daqui, negativismo, não vem me atrasar. O limite é o chão, só dependo de mim. Se eu caio, eu me levanto, e sempre foi assim. Não adianta vir dizer que não vai dar. Enquanto eu viver, com Deus eu vou estar. O limite é o chão, só dependo de mim. Se eu caio, eu me levanto, e sempre foi assim. Não adianta vir dizer que não vai dar. Sai daqui, negativismo não vem me atrasar. I have one simple request. Request. Request. Request. Request. Request. Request.